Alguém aqui tem saudade do Exalta? Eu vou matar a saudade desse tempo maravilhoso da minha vida. Ah, que saudade de você. Estou a te esperar. A dor ainda está no meu peito. Ah, nas ruas meu olhar fica a te procurar. A dor ainda está no meu peito. Ah, as marcas de batom num casaco de bison. Aquele beijo, como que eu beijo? Beijo na boca da vida. Ah, com os amigos vou jogar. Blá, blá, blá, e conversa fora. Pra tentar me segurar. Joga a mão pra cima, tardezinha. Isso é tardezinha. E eu vou, eu vou, eu vou. Fazer o quê? Cartinha de amor que eu vou, eu vou e eu vou, eu vou, eu vou fazer o quê? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Aquela ponte bonita, meninos. Eu amo a você. Pra te amar, me desenhei um mega star. Pra não sofrer em vão. Pra te amar, num sonho de luz, sem solidão. Foi minha maior missão. Certo de ser um homem feliz, eu te amei como jamais senti. Amor, eu senti, amor, eu senti, senti, e ainda sinto. Oh, oh, oh. Mas a minha lágrima vem do céu, a minha voz o tempo se libera. Solta a voz, Larizinha! Mas não foi em vão, não foi em vão. O vento vai trazer o quê? Vai trazer, vai trazer. O vento seca, se liberta. Não foi, o vento vai trazer você. Tardezinha!